de açúcar, mamãe passou foi pimenta. Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta. Te mandarei em mim a bunda que meu bem não toca assim. Desde pequeno mamãe me ensinou que homem de verdade tem que se dar valor. O que é meu, eu não divido com ninguém. Lá vou tá novo comigo, não cola não meu bem. Sou exclusivo, opção, não quero prioridade. Roxinho que mamãe beijou, ninguém bate. No lugar de açúcar, mamãe passou foi pimenta. Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta. No lugar de açúcar, mamãe passou foi pimenta. Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta. História de mandar em mim a banda que meu bem não toca assim. Desde pequeno mamãe me ensinou que homem de verdade tem que se dar valor. O que é meu, eu não divido com ninguém. Lá vou tá novo comigo, não cola não meu bem. Sou exclusivo, opção, não quero prioridade. Roxinho que mamãe beijou, ninguém bate. No lugar de açúcar, mamãe passou foi pimenta. Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta. No lugar de açúcar, mamãe passou foi pimenta. Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta. No lugar de açúcar, mamãe passou. No lugar de açúcar, mamãe passou foi pimenta. Só pega quem aguenta, só pega quem aguenta.